A fecheiros 146. Jamie abanou a cabeça. Penso que não sentem falta do que nunca tiveram, disse ele. E afinal, eles têm comida. Inclinou-se sobre a cerca por alguns momentos, observando os rabinhos encaracolados começarem a contorcer-se de prazer, as minúsculas feridas por baixo, aparentemente esquecidas. Além disso, acrescentou cinicamente, um par de bolas pode trazer mais tristeza do que alegria a um homem. Embora eu não tenha conhecido muitos que preferissem extirpá-las, apesar de tudo. Bem, os padres devem considerá-las um fardo, imagino eu. Afastei a camisa suja cuidadosamente do meu corpo antes de a tirar pela cabeça. Que nojo! Nada fede mais do que excrementos de porco. Nada. O quê? Nem o porão de um navio de escravos ou um corpo em decomposição? Perguntou ele a rir-se. Feridas purulentas? Um bode? Merda de porco, disse eu firmemente, sem sombra de dúvida. Jamie tirou uma camisa amarfanhada das minhas mãos e rasgou-a em tiras, guardando as partes mais limpas para outras tarefas, como limpar ferramentas e tapar fendas. O resto atirou para o fogo, recuando um passo, quando uma brisa inesperada soprou uma pluma de fumo fedorento na nossa direção. Sim, bem, houve Narses. Foi um grande general, assim o dizem, apesar de ser um eunuco. Bem, talvez a mente masculina funcione melhor sem a distração, sugeri eu a rir-me. Ele apenas resmungou em resposta, mas com um toque de humor. Arrastou terra para as cinzas da fogueira enquanto eu recuperava o meu ferro de cauterização e o pote de alcatrão, e voltámos para casa a conversar sobre outros assuntos. A minha mente, entretanto, demorou-se naquela observação. Um par de bolas pode trazer mais tristeza do que alegria a um homem. Estaria a falar apenas de um modo geral? Questionei-me. Ou haveria alguma alusão pessoal por trás? Em tudo o que ele já me dissera sobre o seu breve casamento com Lear e Mackenzie, apesar de muito pouco por comum acordo, não houve nenhuma sugestão de que ele se tivesse sentido fisicamente atraído por ela. Casara-se por solidão e por um sentido de dever, desejando alguma pequena âncora no vazio em que a sua vida se transformara após o seu retorno da Inglaterra. Ou assim ele dissera. E eu acreditei no que ele tinha dito. Era um homem honrado e cumpridor dos deveres, e eu sabia o que fora a sua solidão, pois tive a minha própria dose. Por outro lado, eu conhecia-lhe o corpo quase tão bem como o meu. Se tinha uma grande capacidade de suportar os reveses, tinha igual capacidade de experimentar grandes alegrias. Jamie podia ser ascético por necessidade, nunca por temperamento natural. Durante a maior parte do tempo, eu conseguia esquecer que ele tinha partilhado a cama com Leary, apesar de breve e, segundo ele, insatisfatoriamente. Não me esquecia de que ela fora e ainda era uma mulher muito atraente, o que me deixou a desejar bastante que Jenny Murray tivesse encontrado outra inspiração para a conversão dos seus sentimentos em relação ao irmão. Jamie esteve quieto e distraído o resto do dia, embora se tivesse esforçado por ser sociável. Quando Fergus e Marsali chegaram com os filhos para uma visita após o jantar, ensinou Germain a jogar damas, enquanto Fergus recordava a Roger a letra de uma balada que ele aprendera nas vielas de Paris, quando era carteirista. As mulheres retiraram-se para perto da lareira para cozer roupas de bebé, tricotar sapatinhos e, em honra da gravidez de Marsali e do noivado de Lizzie, divertirem-se com anedotas pavorosas de trabalho de parto e do momento de dar à luz. O bebé estava de lado, e era do tamanho de um porquinho de 6 meses. Ah, o Germain tinha uma cabeça que parecia uma bala de canhão, segundo a parteira, e ele estava virado para trás, o malandreco. O Jamie tinha uma cabeça enorme, mas o problema foram os ombros. La bourse, a bolsa da mulher, é claro, é a sua. O seu modo de ganhar a vida, sim, eu sei. Depois, a parte seguinte, onde o cliente dela coloca os dedos dentro da sua bolsa. Não, não podes jogar agora, ainda é a minha vez. Porque eu saltei a tua peça ali e, portanto, posso ir aqui. Merde! Germain! Gritou Marsali. Olhou furiosamente para o seu rebento, que encolheu os ombros, olhando para o tabuleiro com uma expressão zangada e a fazer beicinho. Não te preocupes, rapaz. Estás a ver? Agora é a tua vez. Podes ir para ali, para ali e para ali. Avez-vous été à la selle aujourd'hui? E o que ele está a perguntar à prostituta, é claro. Já estiveste na selle hoje? Ou seria, já cavalgaste hoje? Fergus riu-se divertido, com a ponta do nariz aristocrático a ficar vermelha. Bem, essa é uma tradução, sem dúvida. Roger ergueu uma das sobrancelhas para ele, esboçando um sorriso. Ai, sim? Essa expressão, em particular, é também o que um médico francês diz, acrescentei, vendo a sua incompreensão. Falando coloquialmente, significa: já teve um movimento intestinal hoje? A senhora em questão devia ser um especialista, explicou Fergus alegremente. Eu conheci uma que... Fergus! O rosto de Marsali estava todo vermelho, embora parecesse mais sorridente do que indignada. Compreendo, murmurou Roger, com as sobrancelhas ainda levantadas, enquanto lutava com as nuances daquela pequena, mas sofisticada tradução. Questionei-me como alguém colocaria aquilo em música. Comment sont vos selles, grand-père? Perguntou Germain, com intimidade, evidentemente acostumado com esta linha de indagação social. Como são as suas fezes, avô? Sem qualquer problema, assegurou-lhe o avô. Come as tuas papas de aveia todas as manhãs e nunca terás hemorroidas. Pá! Ora, é verdade, protestou Jamie. Brianna estava completamente vermelha e emitia pequenos sons sibilantes. Jamie mexeu-se no seu colo. Le petit rouge come as papas, observou Germain, franzindo a testa para Jamie, que mamava com satisfação com os olhos fechados. Ele caga pedras. Germain! Gritaram todas as mulheres em uníssono. Ora, é verdade, disse ele, numa perfeita imitação do avô. Com um ar digno, virou as costas às mulheres e começou a construir torres com as peças do jogo de damas. Parece que ele não quer largar a mama, observou Marsali, fazendo um gesto de cabeça na direção de Jamie. Nem o Germain. Mas não teve escolha, nem a pobre Joanie. Olhou desamparadamente para a sua barriga, que começava a agigantar-se com o número 3. Percebi um rápido olhar entre Roger e Bree, seguido de um sorriso à Mona Lisa no rosto de Brianna. Ela ajeitou-se mais confortavelmente e acariciou a cabecinha de Jamie. Aproveita enquanto podes, querido, diziam os gestos dela, mais vividamente do que palavras. Senti as minhas sobrancelhas erguerem-se e olhei para Jamie. Ele também tinha visto este jogo paralelo e lançou-me o equivalente masculino ao sorriso de Brianna, antes de se voltar novamente para o tabuleiro. Eu gosto de papas de aveia, interpôs Lizzie timidamente, numa débil tentativa de mudar de assunto, especialmente com leite e mel. Ah! Exclamou Fergus, lembrando-se da sua tarefa original. Voltou-se outra vez para Roger, erguendo um dedo. Potes de mel. O refrão, sabe? onde les abeilles vêm a zumbir? Sim, isso mesmo, retomou a senhora Bug habilmente a conversa, quando ele parou para respirar. Papas com mel é a melhor coisa para os intestinos, embora às vezes até isso não resolva. Ora, conheci um homem uma vez que não conseguia aliviar os seus intestinos há mais de um mês. A sério? Ele tentou uma bolinha de cera passada em gordura de ganso? Ou um chá de folhas de uva? Fergus deixou-se desviar instantaneamente. Francês até à raiz do cabelo. Ele era um grande conhecedor de laxantes, purgantes e supositórios. Tudo, assegurou-lhe a senhora Bug. Papas de aveia, maçãs secas, vinho misturado com bilis de boi, beber água à meia-noite na lua nova, nada adiantava. Era o assunto da vila, com as pessoas a fazer apostas, e o pobre homem, cada vez mais pálido, espasmos nervosos, era isso. E os seus intestinos atados como cordões de liga, de modo que ele explodiu? Perguntou Germain, interessado. A senhora Bug estremeceu ligeiramente com uma risadinha. Não, isso não, rapaz. Embora eu tenha ouvido dizer que foi por pouco. E o que foi então que finalmente resolveu o problema? Perguntou Jamie. Ela finalmente disse que se casaria comigo e não com o outro homem. O senhor Bug, que estivera a dormitar no canto da lareira durante todo o tempo, levantou-se e espreguiçou-se. Depois colocou a mão no ombro da mulher, sorrindo-lhe ternamente para o rosto erguido para ele. Foi um grande alívio, sem dúvida. Já era tarde quando fomos para a cama, após uma noite agradável que terminou com Fergus a cantar a balada da prostituta em versão integral para gáudio de todos. Jamie encostou-se na almofada com as mãos cruzadas atrás da cabeça, a rir-se furtivamente consigo mesmo, enquanto fragmentos da canção lhe voltavam à mente. Estava suficientemente frio para as vidraças estarem embaciadas com a nossa respiração, mas ele não usava camisa de dormir. E eu admirei-o enquanto estava sentada a escovar o cabelo. Ele recuperara bem da mordida da cobra, mas ainda estava mais magro do que o normal, de modo que o gracioso arco da sua clavícula era visível. E os longos músculos dos seus braços ligavam-se de um osso ao outro, bem definidos sob a pele. O seu peito estava bronzeado onde a camisa ficava aberta. Mas a pele macia debaixo dos braços era branca como leite, com traços de veias azuis à mostra. A luz sombreava-lhe os ossos proeminentes do rosto e refletia-se nos seus pelos, cor de canela e âmbar, que se espalhavam pelos ombros, ruivo escuro e vermelho-dourado, onde salpicavam o seu corpo nu. A luz de vela cai-te bem, Sassenach, disse ele a sorrir. E eu vi que ele me observava com os olhos azuis da cor do oceano infinito. Estava a pensar o mesmo de ti, disse eu, levantando-me e largando a escova. O meu cabelo flutuara numa nuvem em redor dos meus ombros, limpo, macio e brilhante. Cheirava a calêndula e girassol, assim como a minha pele. Tomar banho e lavar o cabelo no inverno eram um grande empreendimento. Mas eu estava determinada a não ir para a cama a cheirar a merda de porco. Deixa-a queimar, então, disse ele, erguendo a mão para me impedir de a apagar. A sua mão fechou-se à volta do meu pulso, puxando-me para ele. Vem para a cama e deixa-me observar-te. Gosto da maneira como a luz se move nos teus olhos, como o whisky, quando tu o entornas sobre o haggis e depois lhe pegas fogo. Nota: haggis, prato típico escocês, feito com coração, pulmões, fígado e outros miúdos de carneiro picados e cozinhados dentro do bucho, bastante condimentado. Fim de nota. Que poético, murmurei. Mas não me fiz de rogada quando ele abriu um espaço para mim, soltou os cordões da minha combinação e me despiu. O ar no quarto estava bastante frio para me contrair os mamilos imediatamente, mas a pele do seu peito estava deliciosamente quente nos meus seios quando ele me abraçou, suspirando de prazer. É a canção de Fergus que está a inspirar-me, disse ele, envolvendo um dos meus seios com a mão, avaliando com admiração. Meu Deus, tens uns seios lindos. Lembras-te daquele verso em que ele diz que os seios da mulher eram tão grandes que ela podia envolver-lhe a cabeça neles? Os teus não são assim tão grandes, é claro. Mas tu achas que conseguirias envolvê-los? Não. Precisam de ser enormes para isso, garanti-lhe. Vem aqui para cima. Além do mais, não creio que seja realmente uma questão de envolver, mas de espremer entre os seios. E os meus certamente são suficientemente grandes para... Viste? Ah, disse ele, parecendo profundamente satisfeito e um pouco ofegante. Sim, tens razão. Isso? Ah, isto parece muito bonito, Sassenach. Pelo menos visto daqui. Parece muito interessante daqui também, assegurei-lhe, tentando não me rir nem ficar vesga. Qual de nós os dois se mexe? O que é que achas? Eu, por enquanto. Não te estou a esfolar, Sassenach? Perguntou. Bem, um bocadinho, mas espera. Estendi a mão, tateando cegamente sobre a mesinha junto à cama. Peguei no pequeno pote da pomada de amêndoas que eu usava como creme para as mãos, destapei-o com uma pancadinha e enfiei um dedo no unguento. Sim, assim é muito melhor, disse eu. Não é? Sim, sim. Depois, há aquele outro verso, não é? Disse eu pensativamente, soltando por um momento e passando o dedo untado devagar pela curva da sua nádega. Sobre o que a prostituta fez ao garoto do couro? Meu Deus! Sim, foi isso que ele disse, de acordo com a música. Bem mais tarde, no escuro, acordei do meu sono, sentindo as mãos dele sobre mim outra vez, ainda agradavelmente pairando à deriva nos meus sonhos. Não me mexi, mas fiquei quieta, alerta, deixando-o fazer o que quisesse. A minha mente prendia-se frouxamente à realidade e foi preciso algum tempo para eu perceber que alguma coisa não estava certa. Demorou mais tempo ainda para focar a minha mente e lutar para subir à superfície da consciência, mas finalmente consegui abrir os olhos, pestanejando para afastar as nuvens do sono. Ele estava semi-agachado sobre mim, o rosto parcialmente iluminado pela claridade turva do fogo abafado da lareira. Os seus olhos estavam fechados e tinha a testa ligeiramente franzida, respirando através dos lábios semi-abertos. Movia-se quase mecanicamente. E eu questionei-me, vagamente espantada, se ele poderia estar a fazer aquilo enquanto dormia. Uma fina película de suor brilhava-lhe nas maçãs do rosto altas, na longa e reta cana do nariz, nas curvas do seu corpo nu. Ele acariciava-me de uma maneira estranha, monótona, como um homem a executar uma tarefa repetitiva. O toque era mais do que íntimo, mas estranhamente impessoal. Eu poderia ser qualquer pessoa, ou qualquer coisa, pensei. Então ele moveu-se, com os olhos ainda fechados, atirou para trás a colcha que me cobria e moveu-se para o meio das minhas pernas, afastando-as de uma maneira brusca, totalmente em desacordo com o seu jeito habitual. As suas sobrancelhas estavam franzidas, unidas numa expressão concentrada. Movi-me instintivamente para fechar as pernas, contorcendo-me para me afastar. Então as suas mãos cravaram-se nos meus ombros e o seu joelho separou-me as pernas e ele penetrou-me brutalmente. Soltei um som agudo de protesto e susto. E os seus olhos arregalaram-se. Fitou-me, os olhos a 2 centímetros dos meus, desfocados, depois bruscamente conscientes, ficou paralisado. Quem raio pensas tu que eu sou? Perguntei-lhe, a voz baixa e furiosa. Ele recolheu-se bruscamente e atirou-se para fora da cama, deixando as colchas caírem no chão enroladas. Pegou na roupa do gancho, alcançou a porta em 2 grandes passadas, abriu-a e desapareceu, batendo-a ao sair. Sentei-me na cama, sentindo-me completamente abalada. Puxei desajeitadamente as colchas para cima de mim, sentindo-me zonza com raiva e, de certo modo, sem conseguir acreditar. Passei as mãos pelo rosto, tentando acordar totalmente. Teria eu sonhado? Não. Ele sim. Ele estava meio a dormir ou completamente a dormir. E o filho da mãe pensou que eu fosse a maldita da Leary? Nada mais poderia explicar a maneira como ele me tocava. Com uma sensação de dolorosa impaciência, com um quê de raiva. Ele nunca me tocara dessa forma em toda a sua vida. Deitei-me novamente de costas, mas evidentemente era impossível voltar a dormir. Fiquei a olhar para as vigas sombreadas por alguns momentos. Depois levantei-me decididamente e vesti-me. O pátio estava vazio e frio, sob uma lua alta e brilhante. Saí, fechando a porta da cozinha suavemente atrás de mim, e apertei a capa à minha volta a ouvir. Nada se movia no frio e o vento não passava de um sussurro entre os pinheiros. No entanto, a uma certa distância, ouvi um ruído fraco, regular, e virei-me para ele, andando cautelosamente na escuridão. A porta do celeiro estava aberta. Apoiei-me contra a ombreira da porta e cruzei os braços, observando enquanto ele andava de um lado para o outro, empilhando feno à luz da lua, extravasando os seus sentimentos. Os meus ainda me pulsavam nas têmporas, mas começaram a acalmar-se enquanto o observava. O problema era que eu realmente compreendia, e muito bem. Eu não conhecera muitas das mulheres de Frank, ele era discreto. Mas por vezes surpreendia um olhar trocado numa festa da faculdade ou no supermercado local e uma sensação de absoluta fúria avolumava-se em mim, apenas para ser seguida por uma perplexidade quanto ao que precisamente eu iria fazer a respeito disso. O ciúme nada tinha a ver com a lógica. Leary Mackenzie estava a milhares de quilómetros de distância. Provavelmente nenhum de nós os dois jamais a veria novamente. Frank estava mais longe ainda. E era certo que nenhum de nós os dois jamais o veria outra vez, deste lado da sepultura. Não, o ciúme não tinha absolutamente nada a ver com lógica. Comecei a sentir frio, mas continuei ali de pé. Ele sabia que eu estava ali. Eu via isso pelo modo como ele mantinha a cabeça virada para o trabalho. Ele suava apesar do frio. O tecido fino da sua camisa agarrava-se-lhe à pele, formando uma mancha escura nas suas costas. Finalmente fincou o garfo no monte de feno, largou-o e sentou-se num banco feito da metade de um tronco. Colocou a cabeça nas mãos, passando os dedos violentamente pelo cabelo. Finalmente ergueu os olhos para mim com uma expressão entre consternação e perplexidade. Não compreendo. O quê? Aproximei-me dele e sentei-me ao seu lado, puxando os pés para baixo do corpo. Sentia o suor na sua pele, juntamente com o unguento de amêndoas e a sombra do seu desejo anterior. Ele olhou-me de esguelha e respondeu secamente: Tudo, Sassenach. Não pode ser tão mau assim, não é? Estendi o braço pensativamente e passei a mão ao de leve pela curva das suas costas. Ele suspirou profundamente, soprando o ar pelos lábios contraídos. Quando tinha 23 anos, não sei porque é que o simples facto de olhar para uma mulher podia fazer-me derreter os ossos e ainda me fazer sentir que poderia entortar aço com as mãos. Aos 25, não sabia como é que eu podia querer amar uma mulher com carinho e ao mesmo tempo violentá-la. Uma mulher? Perguntei e recebi o que queria. A sua boca curvou-se e o seu olhar perfurou-me o coração. Uma única mulher, disse ele. Segurou-me a mão que lhe pousei no joelho e apertou-a com força, como se temesse que eu tentasse tirá-la. Apenas uma, repetiu ele com a voz rouca. O celeiro estava em silêncio, mas as tábuas estalavam e acomodavam-se no frio. Movi-me um pouco no banco, aproximando-me mais dele. Apenas um pouco. O luar infiltrava-se pela porta aberta, brilhando turvamente sobre o monte de feno. E é isso, disse ele, apertando-me os dedos ainda com mais força, o que eu não sei agora. Amo-te, Anigiadon. Amo-te desde que te vi. E amar-te-ei até ao final dos tempos. E enquanto estiveres ao meu lado, estarei feliz com o mundo. Uma onda de calor percorreu-me. Mas antes que eu pudesse fazer mais do que apertar-lhe a mão em resposta, ele continuou virando-se para olhar para mim com uma expressão tão transtornada e tão desesperada, a ponto de ser quase cômica. E assim sendo, Claire, porque é que, em nome de Deus e de todos os seus santos, eu quero apanhar um navio para a Escócia, caçar um homem cujo nome e cujo rosto eu não conheço absolutamente e matá-lo por manter relações com uma mulher sobre a qual não tenho nenhum direito e com quem não suportaria ficar na mesma sala por mais de 3 minutos.